Interceptou o localizador, o azul 4298. Azul 4298, complete final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite. Trip 5595, desça para 2000 pés, ajuste 1090, autorizado final do procedimento, ILS X-Way, reporte estabilizado. 1090, descendo para 2000, reportará estabilizado no ILS X-Ray Trip 5595. 729, solo, dan 3398. Salvador, boa noite, dan 3398, livrão. Está 3398, autorizado táxi via Alfa Aquilo para o pátio 3, posição 04. Via Alfa Aquilo até o pátio 3, posição 4, está 3398. São 3305, reduz a velocidade para 2009, número 4 na aproximação. Total 9907, desça para nível de voo 050. 9907 para 050. 90 graus, 099. Metro 4298. Livre pouso, pista 190, vento 08, 0 graus, 08 nós, azul 4298. Grato. Oceano 6313, decolou 47, chame o controle 1998. 098, boa noite. E o 5972, curva esquerda, proa 200, limitado pelo QD Mike 1110 de 5. Esquerda, proa 200, Salvador, voo 94. Mataria 2224, chame centro Recife, 126, decimal 85. Total 9907, reduza para 1909, número 4 na aproximação. Total 9907, vai reduzir para 190. Voo 9604, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85. Recife, boa noite. Boa noite. Boa noite, Oceania 6313. Ané 6313, boa noite, contato radar, submantenha 360, saída da EL. Perfil da EL 6313. E o 5972, desça para 3000 pés, ajuste 0090. Autorizado final do procedimento ILS, é possibilidade. 3000 pés, autorizado o procedimento mais próximo, pode curvar para TAM 3305, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 090, limitado pelo QD Mike 080 de Simbra. TAM 313, pode voar bridge? TAM 6313, mantém o perfil de saída. Estabilizado no localizador 5515 da tripla. Trip 5595, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado, senhorita. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, a Trip 5595. Boa noite, Trip 5595, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continuando e aguardando pista livre, 5595. Azul 4298, solo 50, direito 1219. Direito 219, azul 4298. Está para 2.000 pés. Via esquerda para o Romeia Terra, descendo para 2.000, 5972. 5515, livre pouso no zero, vento 070 graus, 089. Livre pouso na 10, 5515. Salvador, boa noite, Azul 4298, Libran. Azul 4298, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4298. Azul 5, desça para 4.000 pés. Reduza para 1.79. 3305 na escuta. 4.000 pés. Reduza 1709, são 3305. Reduz Confirma o vento por 5515. Vento 080 graus, 119. Ciente. São 3305, curva direita pro 030, limitado pelo QDMAC 080 de Simbra. 095, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Rio 5972 estabilizado na IML. Rio 5972, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118 decimal 95. Torre 118 95. Total 9907, reduza para 1709. Total vai reduzir para 1709. Boa noite, Rio 5972, 2 milhas para Simbra, baixar a checar. Boa noite, 5972, aguarde pista livre. Olha. 5515, solo 53, livre à direita, solo 121 decimal 9. 219, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, Trip 5515, livrando a sua escuta. Trip 5515, autorizado o táxi via Alfa, mantém antes da táxi Aquilo. Alfa vai manter antes daquilo, 5515. Caos com no 09, altímetro no 09. No 09, a livre pouso, pista no 0, e o 5972. Pé, depois estabilizado. 080, reportagem estabilizada. Total 9907, tráfego que o precede, 6 milha, mantém 120 de meia dúzia de milha, mantém 20 de velocidade indicada. Teste, o total 9907. 393, autorizado táxi, até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre frequenciando no 8.95, altímetro no 09. Pátio 1 no Índia Alfa, 2.95.0.093. Trip 5393, confirme somente a alternativa. Trip 393, copiou o solo, confirme somente a alternativa. Recife, tchau. Sente, Trip 5393, bom voo. No 5 visual com a TR-72 no pátio 3. Afirmo, 5-5 no 5. Após o início do táxi do mesmo, autorizado ingresso no pátio 3 via Kilo até a posição 03. Após o início do táxi, livre ingresso, trip 5-5 no 5 no pátio 3. 2-2-5. Dan 3305, desça para 2000 pés, ajuste 9090. Autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Sané 6313, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1. 3113, na escuta? 251, boa noite. Boa noite. Dor, boa noite, o total 9907, baixou e travou, sinal da 190 vistando. Vicente, aguarde pista livre, 9907. Aguarda. Solo 56, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado, nós. Rio 5972, está autorizado o táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 10. Alfa Kilo, parte 3, posição 10, Rio 5972. Gente, mantém o ponto de espera. Campo 18953305. Solo 59, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219. Cheque o trem, livre pouso na 10, vento 080 graus com 10 nas, altímetro no 09. Autorizado pouso, pista 10, 3305, 1011. Kilo, parte 3, posição 08. Alfa Kilo, posição 08, total. Azul 4298, a informação em curso é o Whisky, aguarda a cópia. O Flock. Oito, a sua identificação. Faz o 4298, você é pronto, cópia? Nós três ali, mantenho no zero. Tá 3305, solo 02, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 119, tá 3305. Tive decolar down no zero, vento 080 graus com 99. Decolar down 0393. Solo Salvador, TAM 3305, Librão. TAM 3305, está autorizado o táxi a Alfa GES, posição 06 do Parte 1. Decolado ao 04, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, boa. Controle de Salvador, trip 5393. 78, voa IPAP 3178. 5393, saída Cuca, autorizado para Jambo da presente. Presente Jambo, o trip 5393. 1074, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar 1-0 com a curva à direita na saída da El Leda Bridge, via Upper Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trivi, após Conforme Order. O controle apere 1-19-8 e o transponder 5004. Gol no 074, cotejamento está correto, chama pronto, pushback de saneamento. Para sua identificação, voa ITAP 10 para o 50. 317 10 para 2000, 1011, autorizado elétrico. No 074, está autorizado. Se tiver funcionamento, chama para um táxi. No localizador visual, 270, chama a torre Santos 895. 895, 378. O 378, isso. O Oceaner 6224, desce para 2000, ajuste no 0, 1-1. Autorizado, LS. Reporte estabilizado. 2000, 0-1, reportar estabilizado, LS. 624. Salvador, muito boa noite, é o 3178, está 1 milha e meia para o Oceaner. 3178, chega o trem, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0-9. Tem livre pouso 5-0, 1-0, 1-1, tem baixado travado, está 3178. No 074, está autorizado táxi via Índia, ponto esperado 10, chama a torre 1895, o ajuste altímetro no 0, 11. 593, solicita approach, chama. Oi, São Bento. Confirme. 593, solicita approach, Dendo. Agora. Salvador, o bom 1-0-7-4, o ponto de espera 1-0-4. Ali mantenha no zero, no 074. Ali eu mantenho, vou no 074. Mantenha por onde já. Chama, 3178, solo 18, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Botão 3178, muito boa noite, autorizado para seguir táxi via Alfa Juliette para a posição 07 do Pat 1. Chama Recife, agora 126 decimal 85, alterna 1251. 125251. 14298 está autorizado Petrolina, nível de voo 300, vai decolado no zero com a curva esquerda na saída Momo, transição Flock, via Rapaz Ulu, 20. Controle APL 119 decimal 8 e o transponder será o 5002. 300 para Petrolina, fora 10, primeira curva à esquerda, saída 9 é a Momo, após Flock, recorrido 20, controle em 119, decimal 8, Safonha 5002, azul 4298. O azul 4298, contagiamento está correto, chama pronto para o Chibete, estacionamento. Já está pronto o azul 4298 para posicionamento. Sim, está autorizado, chama pronto o táxi. Sim, chama o azul para o táxi. Chanel 24, chama a torre 118-95, completa o ILS. Que 118-95, Chanel 62. Torre, salvador, boa noite, Chanel 6224, estabilizado, ILS. 6224, livre pouso 1-0, vento 080 graus com 1-0 NAS, altímetro no 0-9. Tenente de pouso na 1-0, Chanel 6224. Controle, assim que possível, poderia coordenar a bridge pro 1074? Afirmativa, aguarde bridge no 074. Thank you. Negativo, o bridge mantém a saída. Muito obrigado, senhor. 224, solo 124, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, grave. Solo Salvador, boa noite, canal 624, livre. Xanã 6224, sou autorizado táxi Alfa, reportando seu Juliette. Táxi Alfa, reportando seu Juliette, meu Deus, tá. Azul 4298, está pronto para o táxi. TV de 95, alterna Salvador, 3 horas e 20 de autonomia. Azul 4298, está autorizado o táxi, via Taxi Índia, ponto de espera do 10, vai chamar a torre 1895, com ajuste de altímetro no 0, 1 no bom voo. Índia, com a espera da 10, chama a torre 1895. 1011, no ajuste, graças, uma boa noite ali. O Xanã 6224 está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 01 do Pátio 1. Juliette, posição 01 do Pátio 1, em área 1. O 1074 chama Recife agora, 1251, alterna 1282. Espera da 10, azul 4298 pronto. O 4298, por gentileza, chama a torre 1895. Perdão, peraí. E Salvador, boa noite, azul 4298, pronto, a espera da 10. Azul 4298, boa noite, a linha decola da 10, vento 090 graus, como 2 nós. Gente, a linha decola da 10, azul 4298. Azul 42, navio. Presente. Controle Salvador, boa noite. Pronto para quanto? São 3305. Está autorizado Recife, o número de voo 330. Decolando no zero com a curva esquerda na saída Puca, transição Caju, via Upper Whiskey 58. Controle Salvador, opere 119, décima 8, e o transponder será o 5005. A livre TAP, 6212. WhatsApp, 98 na saída, 5005, responde a 3305. São 3305, cotejamento está correto, chama pronto para o Chibex, seu nome entra. Chamada pronta, 3305. 98, decolador 29, controle 198, bom voo. Controle 198, grata, uma boa noite, azul 4298. Controle Salvador, boa noite, azul 4298, decolado, saída Momo. 300, autorizado 4298. Confirma para azul? 9300. 300, azul 4298. está autorizado o Oceania 6202 de LX X-Ray da 10. 2000 pés, autorizado LX 1011, o 6212. Autorizado LX X-Ray da 10011, o ajuste 6212. Solo Rio 5972. Prossiga, Rio 5972. Pronto para o pushback e acionamento, enquanto aguardamos a cópia para o Galeão nível 400. Sim, está pronto cópia. Mativo, prossiga. Está autorizado o Galeão, nível de voo 400. Vai decolada 10 com curva direita na saída da El Leda Eudes, via Upper Whisky 50. Controle a pele 119.8 e o transponder será o 5016. Estimativo autorizado conforme Galeão nível 400, decola da pista 10, na subida da El com transmissão Leda Eudes, curva direita após decolagem. Aerovia para o Whisky 50, transponder acionado, stand-by 5016. Controle 119.8, Rio 5972. O Rio 5972, o condicionamento está correto, está autorizado para o chiveque acionamento, chamando pronto táxi. 7.0 e táxi, Rio 5972. Localizador, Oceania 6202. No 2, completo com a torre agora 118.95. 295, grato, boa. Boa. Azul 4298, chama Recife no 26.85, alterno no 251. 285, alterna 2515, azul 4298. Alterno no 25.10. 2510, alterna grato, azul 4298, boa noite. Boa noite. 10, Oceania 62, 12. 6212, solo os 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219 graus, Oxa 662. Alô, Rio 5972, para o táxi, Rio 203, autonomia de 3 horas e 15 minutos, alterna Guarulhos. Rio 5972, está autorizado prosseguir o táxi, via pátio 1, táxi Índia, bandeirada no 0, vai chamar a torre 11895, o ajuste no 011. Ajuste no 011, táxi frente via... Índia, tomará 1-1-8-9-9-5-4-0-5-9-7-2. Solo Salvador, eu tenho 3305 para Buxtec, acionamento, estamos no portão 6, 3305. 305, está autorizado, se estiver em acionamento, chama para o táxi. Tomará pronto para o táxi, 3305. Salvador, boa noite, Oxenet 6212. 212, está autorizado o táxi via Alfa, reportando o Oxenet da Juliette. Reportando o Oxenet da Juliette, 6212. Salvador, boa noite, Rio 5972. Aplicado, 5-0, pronto. Rio 5972, a linha decola da 1-0, vento 0-8-0 graus, cono 0 nasce. A linha decola da 5972. Rio 2305, já iniciou o pushback? Não, teria um probleminha com o finger aqui, o 3-3-0. Gente, então tem um Airbus da Vesa que passará sua retaguarda, pode estar autorizado prosseguir o pushback. Gente, visual com o Airbus, após o Airbus, prossegue o 3-3-0. 6212, agora está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 11 do Pátio 1. Posição 11, o 6212. Salvador, boa noite, minha 224, frente da Alfa, 230, Araçazinho. 6224, informação em curso, é Alfa, guarda cópia. Guarda, Alfa. Alfa. 5972, decolado aos 45, controle 19.